αμαρτήσει να λέει τι φέρω, σόλο. Autorizado, via Alfa até a Golf, atento à aeronave lá da Azul acionada, alta potência lá na Golf, ok? Ouro 8 no 7, livre posicionamento no 5, chame táxi. Valeu, chamo na portagem, estou no 8, ou no 7. 18117, pronto para o táxi, tem 147 a bordo, alternando Galeão, 4 horas de autonomia. 147, Galeão e 4 horas de autonomia, tá livre o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem, gol no 817. Altímetro no 0, no 4 agora. Pátio Uno, Índia e Alfa autorizado, gol no 817, no 4, 10 no 4, ajuste. No 8 no 7 está autorizado a alinhar e manter a 10. A linha e manter a 10 no 8 no 7. No 8 no 7, reautorizado ali, decola lá no 0, o vento é de 1 no 50 graus com 5 nós. Isso é decolar, bom, no 8 no 7. No 7, decolou aos 4-4, controle em 19-8, bom voo e boa noite. Afirmativo, 19-8, Samara 1, 8 no 7, boa noite. Salvador, muito bom dia. Voo ano 817. 817, bom dia, contato radar, cuidado 360, melhor bloco. Cuidado 360, voo 1897. LS Gol 1271. 1271, de torre, 1269. 26 Gol 1271, boa. Torre Salvador, objetivo Juliette Papá. Torre Salvador, bom dia, Gol 1271, LS, baixou e travou. Gol 271, aguarde pista livre. Mais coisa. Oi, Webjet, Fusco e Juliette Papá. Fusco e Juliette Papá, aguarde. 7 Uno está livre o pouso na 10, o vento é 130 graus, 4 nós, o altímetro no 014. 7, bastante travou, livre o pouso no 01271. Boa noite, no 7, Recife, 260. Camarada Recife, 12, decimal 0, voo no 8 ou no 7. Voo 271, no seu solo 52, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o ponto 5. Alfa, Juliette para o ponto 5. Bom dia, direto do Espírito Santo. Juliette Charlie, prossiga. O Juliette Charlie se encontra no pátio 3, posição 8, solicita autorização na volta do pátio principal, posição 04. Só um instantinho. A outra aeronave da WebJet que havia chamado para reboque era Whisky Juliette Papá, isso confirma? Positivo, então, Whisky Juliette Papá não era para reboque no momento, é, giro de reator número 1 em marcha lenta, já em acordo com a infra-aero. Ok, todo está ciente, reporte ao término, qual a posição? Posição 7 do pátio 3. Ok. A torre está ciente, reporte ao término. Papá. O Whisky Juliette Charlie, é, atenção a reboque do pátio 3, para qual posição do pátio 1? Pátio 1 na posição 04. Ok, o Whisky Juliette Charlie está livre. O reboque, chame ao término do reboque na posição 4.